Capítulo 7 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 7. De madrugada, dois padres lazaristas, dirigindo-se a Tianhó, tinham-me encontrado desmaiado no caminho. E como disse o alegre padre Loriotte, era já tempo, porque em redor do meu corpo imóvel, um negro semicírculo desses grossos e soturnos corvos da Tartária já me estava contemplando com gula. Trouxeram-me sem demora para o convento numa padiola. E grande foi o regozijo da comunidade quando soube que eu era um latino, um cristão e um súbdito dos reis fidelíssimos. O convento forma ali o centro de um pequeno burgo católico, apinhado em torno da maciça residência como uma casaria de cervos à base de um castelo feudal. Existe desde os primeiros missionários que percorreram a Manchúria. Porque nós estamos aqui nos confins da China, para além já é a Mongólia, a terra das ervas, imenso prado verde escuro, lesírias sem fim, coloridas aqui e além do vivo das flores silvestres. Aí jaz a vasta planície dos nómadas. Da minha janela eu via negrejar os círculos de tendas cobertas de feltro ou de peles de carneiro. E por vezes assistia à partida de uma tribo, em filas de longas caravanas, levando os seus rebanhos para o oeste. O superior lazarista era o excelente Padre Júlio. A longa permanência entre as raças amarelas tornara-o quase um chinês. Quando eu o encontrava no claustro com a sua túnica roxa, o rabicho longo, a barba venerável, agitando devagar um enorme leque, parecia-me algum sábio letrado mandarim comentando mentalmente, na paz de um templo, o livro sacro de Xu. Era um santo. Mas o cheiro de alho que exalava afastaria as almas mais doloridas e precisadas de consolação. Conservo suave a memória dos dias ali passados. O meu quarto, caiado de branco, com uma cruz negra, tinha um recolhimento de cela. Acordava sempre ao toque das matinas. Em respeito aos velhos missionários, vinha ouvir a missa à capela. E enternecia-me ali, tão longe da pátria católica, naquelas terras mongólicas, ver à clara luz da manhã a casula do padre, com a sua cruz bordada, curvando-se diante do altar e sentir ciciar, no fresco silêncio, os dominus vobis cum e os cum spirito tuum. De tarde ia à escola, admirar os pequenos chineses declinando, hora, horó. E depois do refeitório, passeando no claustro, escutava as histórias de longínquas missões, de viagens apostólicas ao país das ervagens, as prisões suportadas, as marchas, os perigos, as crónicas heroicas da fé. Eu, por mim, não contei no convento as minhas aventuras fantásticas. Dei-me como um turriste curioso, tomando apontamentos pelo universo e esperando que a minha orelha cicatrizasse. Abandonava-me numa lassidão de alma àquela paz do mosteiro. Mas eu estava decidida a deixar bem depressa a China, esse império bárbaro que eu odiava agora prodigiosamente. Quando me punha a pensar que viera desde os confins do Ocidente para trazer a uma província chinesa a abundância dos meus milhões e que apenas lá chegara fora logo saqueado, apedrejado, frechado, enchia-me um rancor surdo. Gastava horas agitando-me pelo quarto a revolver coisas feras que tentaria para me vingar do império do meio. Retirar-me com os meus milhões era a desforra mais prática, mais fácil. Demais, a minha ideia de ressuscitar artificialmente para bem da China a personalidade de Ti Xinfu parecia-me agora absurda, de uma insensatez de sonho. Eu não compreendia a língua, nem os costumes, nem os ritos, nem as leis, nem os sábios daquela raça. Que vinha, pois, fazer ali, se não expor-me pelo aparato da minha riqueza aos assaltos de um povo que, há 44 séculos, é pirata nos mares e traz as terras varridas de rapina? Além disso, Ti Xinfu e o seu papagaio continuavam invisíveis, remontados de certo ao céu chinês dos avós. E já o aplacamento do remorso visível diminuíra em mim singularmente o desejo de expiação. Sem dúvida, o velho letrado estava fatigado de deixar essas regiões inefáveis para se vir estirar pelos meus móveis. Vira os meus esforços, o meu desejo de ser útil à sua prole, à sua província, à sua raça. E, satisfeito, acomodara-se regaladamente para a sua sesta eterna. Eu nunca mais avistaria a sua pança amarela. Então, mordia-me o apetite de machar já tranquilo e livre no pacífico gozo do meu oiro, ao loreto ou no boulevard, sorvendo o mel às flores da civilização. mas a viúva de Tixinfu, as mimosas senhoras da sua descendência, os netos pequeninos. Iria eu deixá-los barbaramente, na fome e no frio, pelas vielas negras de Tianhó? Não, esses não eram culpados das pedradas que me atiraram à populaça. E eu, cristão, asilado num convento cristão, tendo à cabeceira da cama o Evangelho, cercado de existências que eram encarnação de caridade, não podia partir do império sem restituir àqueles que despojara a abundância, esse conforto honesto que recomenda o clássico da piedade filial. Então escrevi a Kamilov. Contava-lhe a minha abjeta fuga sob as pedras da turba chinesa, o abrigo cristão que me dera a missão, o vivaz desejo de partir do Império do Meio. Pedi-lhe que remetesse ele, à viúva de Tixinfu, os milhões depositados por mim em casa do mercador de Singfó, na avenida de Chacuá, ao lado do arco triunfal de Tong, junto ao templo da deusa Kaonina. O alegre padre Loriot, que há pequena emissão, levou esta carta que eu lacrara com o selo do convento, uma cruz saindo de um coração em chamas. Os dias passaram. As primeiras neves alvejaram nas montanhas setentrionais da Manchúria. E eu ocupava-me a caçar a gazela pela terra das ervas. Horas enérgicas e fortemente vividas, as dessas manhãs, quando eu largava a desfilada no grande ar agreste da planície entre os monteadores mongólicos que, com um grito lulado e vibrante, batiam uma tagala alaçada. Por vezes, uma gazela saltava e, de orelha baixa, estirada e fina, partia no fio do vento. Soltávamos o falcão que voava sobre ela, de asa serena, dando-lhe espaços regulares, com toda a força do bico recurvo, uma picada viva no crânio. E ia-me lá bater, por fim, à beira de alguma água morta coberta de nenúfares. Então os cães negros da Tartária amontoavam-se sobre o vento e com as patas no sangue iam-lhe a ponta de dente, desfiando devagar as entranhas. Uma manhã, o leigo da portaria avistou enfim o alegre padre Loriot, galgando a lufa-lufa pelo caminho íngreme do burgo de volta de Pequim, com a sua mochila ao ombro e uma criancinha nos braços. Tinha-a encontrada abandonada, noazinha, morrendo à beira de um caminho. Batizara logo num regato com o nome de Bem-Achado. E ali a trazia, todo entrenecido, aguejando de tanto que estugar ao passo para dar depressa à criaturinha esfomeada o bom leite da cabra do convento. Depois de abraçar os religiosos, de enxugar as grossas bagas de suor, tirou da algibeira dos calções um envelope com o selo da águia russa. É isto que manda o papá Kamilov, amigo Teodoro. Ficou ótimo, e a senhora também, tudo lixo. Corria um recanto do claustro a ler as duas folhas de prosa. Meu bom Kamilov, de calva severa e olho de mocho, como ele aliava tão originalmente ao senso fino de um hábil de chancelaria as caturrices picarescas de diplomata bufo. A carta dizia assim: amigo hóspede e caríssimo Teodoro, às primeiras linhas da sua carta ficámos consternados, mas logo as seguintes nos deram um grande alívio por nos certificar que estava com esses santos padres da missão cristã. Eu parti para Yaman Imperial a fazer uma severa reclamação ao príncipe Tong sobre o escândalo de Tianhó. Sua excelência mostrou um júbilo desordenado, porque se lamenta com particular a ofensa, o roubo e as pedradas que o meu hóspede sofreu, como ministro do Império, vê aí a doce oportunidade de extorquir à vila de Tianhó uma multa, um castigo da injúria feita a um estrangeiro, a vantajosa soma de 300 mil francos, ou, segundo os cálculos do nosso sagaz Mariscov, 54 contos de reis na moeda do seu belo país. É, como disse Mariscov, um excelente resultado para o erário imperial, e fica assim a sua orelha copiosamente vingada. Aqui começam a picar os primeiros frios e já estamos usando peles. O bom Mariscov lá vai sofrendo do fígado, mas a dor não lhe altera o critério filosófico nem a sábia verbosidade. Tivemos um grande desgosto. O lindo cãozinho da boa Madame Tagarieff, a esposa do nosso amado secretário, o adorável Tutu, desapareceu na manhã de 15. Fiz na polícia instâncias urgentes, mas o Tutu não nos foi restituído. E o sentimento é tanto maior quanto é sabido que a populaça de Pequim aprecia extremamente estes cãezinhos guisados em calda de açúcar. Deu-se aqui um fato abominável e de consequências funestas. A ministra de França, essa petulante Madame Crijon, esse galho seco, como diz o nosso Meriskov, no último jantar da legação, deu, em desprezo de todas as regras internacionais, o braço, o seu descarnado braço, e a sua direita à mesa, a um simples adido inglês, Lord Gordon. Que me diz a isto? É crível? É racional? É destruir a ordem social. O braço, a direita, a um adido, a um escocês cor de tijolo, de vidro entalado no olho, quando havia presentes todos os embaixadores, os ministros e eu. Isto tem causado no corpo diplomático uma sensação inenarrável. Esperamos instruções dos nossos governos. Como diz Meriskov, oscilando tristemente a cabeça, é grave, é muito grave. O que prova, e ninguém o duvidava, que Lord Gordon é o Benjamin do galho seco. Que podridão, que lodo! A generala não tem passado bem desde a sua partida para essa malfadada Tian Ho. O Dr. Pavlov não lhe percebe o mal. É uma languidez, um murchar, uma saudosa indolência que a conserva horas e horas imóvel sobre o sofá, no pavilhão do repouso discreto, com um olhar vago e um lábio cheio de suspiros. Eu não me iludo. Sei perfeitamente o que a mina. É a desgraçada doença de bexiga que lhe veio das más águas quando estivemos na legação de Madrid. Seja feita à vontade do senhor. Ela pede-me para lhe mandar um petit bonjour e deseja que o meu hóspede, apenas chegue a Paris, se for a Paris, lhe remeta pela mala da embaixada para São Petersburgo, daí virá a Pequim, duas dúzias de luvas de 12 botões, número 5 e 3 quartos, da marca Sol, dos armazéns do Louvre, assim como os últimos romances de Zola, Mademoiselle de Maupin, de Gautier, e uma caixa de frascos Topopanax. Esquecia-me dizer-lhe que mudámos de padeiro. Fornecemos-nos agora na padaria da embaixada inglesa. Deixámos a da embaixada francesa para não ter comunicações com o galho seco. Aí estão os inconvenientes de não termos aqui na embaixada russa uma padaria, apesar de tantos relatórios, tantas reclamações que, por esse ponto, tenho feito para a chancelaria de São Petersburgo. Eles sabem bem que em Pequim não há padarias, que cada legação tem a sua própria, como um elemento de instalação e de influência. Mas que, na corte imperial, desatendem-se os mais sérios interesses da civilização russa. Creio que é tudo o que há de novo em Pequim e nas legações. Meriskov recomenda-se, e todos desta embaixada, e também o condezinho Arthur, o Zizi da legação espanhola, o focinho caído e o Lulu, enfim, todos. Eu, mais que ninguém, que me assino com saudade e afeição, General Kamilov. P.S. Enquanto a viúva e família de Tichinfu, houve um engano. O astrólogo do tempo de Fáqua equivocou-se na interpretação sideral. Não é realmente em Tianhuo que reside essa família. É ao sul da China, na província de Cantão. Mas também há uma família Tichinfu para além da Grande Muralha, quase na fronteira russa, no distrito de Kaoli. A ambas morreu o chefe. A ambas assaltou a pobreza. Portanto, esperando novas ordens, não levantei os dinheiros da casa de Tianfo. Esta recente informação mandou-me hoje Sua Excelência o Príncipe Tong, com uma deliciosa compota de calombro. Devo anunciar-lhe que o nosso bom Sotó aqui apareceu de volta de Tianho, com um beiço rachado e leves contusões no ombro, tendo apenas salvado da bagagem saqueada uma litografia de Nossa Senhora das Dores, que, pelas inscrições a tinta, vejo que pertencerá à sua respeitável mamã. Os meus valentes cossacos, esses lá ficaram numa poça de sangue. Sua Excelência, o Príncipe Tong, condescende em nos pagar a 10 mil francos cada um das somas extorquidas à vila de Tianho. Sato diz-me que se o meu hóspede, como é natural, recomeçar as suas viagens através do Império em busca dos Tianxinfu, ele considerar-se-ia honrado e venturoso em o acompanhar, com uma fidelidade canina e uma docilidade cossaca. Kamilov. Não, nunca, rugi com furor, amarrotando a carta, monologando a largas passadas pelo melancólico claustro. Não, por Deus ou pelo demónio. Ir de novo bater as estradas da China? Jamais. Oh, sorte grotesca e desastrosa. Deixo os meus regalos ao Loreto, o meu ninho amoroso de Paris. Venho rolado pela vaca, enjoadora de Marselha a Xangai. Sofro as pulgas das bateiras chinesas, o fedor das vielas, a poeirada dos caminhos áridos e para quê? Tinha um plano que se erguia até aos céus, grandioso e ornamentado como um troféu. Por sobre ele cintilavam de alto a baixo toda a sorte de ações boas, e eis que o vejo tombar ao chão, peça a peça, numa ruína. Queria dar o meu nome, os meus milhões e metade do meu leito de ouro a uma senhora Ti Xinfu. E não me permitem os prejuízos sociais de uma raça bárbara. Pretendo, com o botão de cristal de mandarim, remodelar os destinos da China, trazer-lhe a prosperidade civil e veda-mo a lei imperial. Aspiro a derramar uma esmola sem fim por esta populaça faminta e corro o perigo ingrato de ser decapitado como instigador de rebeliões. Venho enriquecer uma vila e a turba tumultuosa apedreja-me. E, enfim, dar à abundância o conforto que louva Confúcio à família Ti Xinfu, e essa família some-se, evapora-se como um fumo. E outras famílias Ti Xinfu surgem aqui e além, vagamente ao sul ou oeste, como clarões enganadores. E havia de ir a Cantão, a cau ali, expor a outra orelha a tijolos brutais, fugir ainda pelos descampados, agarrados às crinas de um potro? Jamais! Parei! E de braços erguidos, falando às arcadas do claustro, às árvores, ao ar silencioso e fino que me envolvia. Ti Xinfu, brandei. Ti Xinfu. Para te aplacar, fiz o que era racional, generoso e lógico. Estás, enfim, satisfeito, letrado venerável. Tu, o teu gentil papagaio, a tua pança oficial. Fala-me, fala-me. Escutei, olhei. A roldana do poço, àquela hora do meio-dia, rangia devagar no pátio. Sob as amoreiras, ao longo da arcadaria do claustro, secavam em papel seda as folhas de chá da colheita de outubro. Da porta meio cerrada da aula vinha um sussurro lento de declinações latinas. Era uma paz severa, feito da simplicidade das ocupações, da honestidade dos estudos, do ar pastoril daquela colina onde dormia, sob um sol branco de inverno, o burgo religioso. E com aquela serenidade ambiente, pareceu-me receber na alma, de repente, uma pacificação absoluta. Acendi com os dedos ainda trêmulos um charuto e disse, limpando na testa uma baga de suor, estas palavras resumo de um destino. Bem, Ti Xinfu está contente. Fui logo à cela do excelente padre de Júlio. Ele ia ao seu breviário à janela, debicando confeitos de açúcar com o gato do convento no colo. Reverendíssimo, volta à Europa. Alguns dos nossos bons padres vai por acaso em missão para os lados de Xangai? O venerável superior pôs os seus óculos redondos e, folheando com unção o vasto registro em letras chinesas, ia assim murmurando. Quinto dia da décima lua. Sim, ao padre Anacleto Pratianzin. Para a novena dos irmãos da Santa Creche. Do a décima lua, o padre Sanches Pratianzin também, para a obra do Catecismo aos Órfãos. Sim, caro hóspede, tenho companheiros para leste. Amanhã? Amanhã. É dolorosa a separação nestes confins do mundo, quando as almas se compreendem bem em Jesus. O nosso padre Gutierrez, que lhe faça um bom farnel. Nós já o amávamos como irmão, Teodoro. Como um confeito, são deliciosos. As coisas estão em feliz repouso quando se acham no seu lugar e elemento natural. O lugar do coração do homem é o coração de Deus, e o seu está nesse asilo seguro, como um confeito. Que é isso, meu filho? Que é isso? Eu estava colocando sobre o seu breviário aberto, numa página no Evangelho da Pobreza, um rolo de notas do Banco de Inglaterra, e balbuciei. Meu reverendíssimo, para os seus pobres. Excelente, excelente. O meu bom Gutierrez que lhe faça um farnel copioso. Amém, meu filho. In Deo omnes pes. Ao outro dia, entre o padre Anacleto e o padre Sanches, montado numa mula branca do convento, descia ao burgo, ao repique dos sinos. E aí vamos para Yangqiang, vila negra e morada, onde atracam os barcos que descem a Tianjin. Já as terras ao longo de Beihó estavam todas brancas de neve. Nas enseadas baixas, já a água ia gelando. E embrulhados em peles de carneiro, em roda de fogareiro, à popa do barco, os bons padres e eu íamos conversando de trabalhos de missionários, de coisas da China, por vezes dos interesses do céu, passando em redor, sem cessar, o grosso frasco de Genebra. Em Tianjin, separei-me desses santos camaradas. E daí a duas semanas, por um meio-dia de sol tépido, passeava fumando o meu charuto e olhando a azáfama dos cais de Hong Kong, o tombadilho do Java que ia levantar ferro para a Europa. Foi um momento comovente para mim, aquele em que vi, às primeiras voltas do hélice, afastar-se a terra da China. Desde que acordara nessa manhã, uma inquietação surda começara a pesar-lhe na alma. Agora, punha-me a pensar que viera aquele vasto império para acalmar pela expiação um protesto temeroso da consciência. E, por fim, impelido por uma impaciência nervosa, aí partia sem ter feito mais do que desonrar os bigodes brancos de um general heroico e ter recebido pedradas pela orelha numa vila nos confins da Mongólia. Estranho destino meu! Até ao anoitecer, estive encostado sombriamente à borda do paquete, vendo o mar liso como uma vasta peça de seda azul, dobrando-se aos lados em duas pregas moles. Pouco a pouco, grandes estrelas palpitaram na concavidade negra. E o hélice na sombra ia trabalhando em ritmo. Então, tomado uma fadiga mole, fui errando pelo paquete, olhando aqui e além a bússola alumiada, os montões de cabestantes, as peças da máquina, numa claridade ardente, batendo em cadência, as fagulhas que lhe fugiam do cano num rolo de fumaça negra, os marinheiros de barba ruiva, imóveis à roda do leme, e as formas dos pilotos sobre o pontal, altas e vagas na noite. Na cabine do capitão, um inglês de capacete de cortiça cercado de damas que bebiam conhaque, ia tocando melancolicamente na flauta a ária de Bonnie Dundee. Eram 11 horas quando desci ao meu beliche. As luzes já estavam apagadas, mas a lua que se erguia ao nível da água, redonda e branca, batia ao vidro da cabine com um raio de claridade. E então, a essa meia tinta pálida, lá vi, estirada sobre a maca, a figura pançuda, vestida de seda amarela, com o seu papagaio nos braços. Era ele, outra vez. E foi ele, perpetuamente. Foi ele em Singapura e em Ceilão. Foi ele, erguendo-se dos areais do deserto ao passarmos no canal do Suez, adiantando-se à proa de um barco de provisões quando parámos em Malta, resvalando sobre as rosadas montanhas da Sicília, emergindo dos nevoeiros que cercam o Morro de Gibraltar. Quando desembarquei em Lisboa, no Cais das Colunas, a sua figura bujuda enchia todo o arco da Rua Augusta, o seu olho oblíquo fixava-me, e os dois olhos pintados do seu papagaio pareciam fixar-me também. Fim do capítulo 7.